Aí, mano, aí, dá a mão pra mim. Pesou a minha aí, o cara quer me apertar, ó. Aí, maluco, tá querendo ajuda? Então segura aí. Nosso caminho se tornou um labirinto, quadriculado com a ignorância do perigo. Da onde ir se não há saída garantida? Arriscar e subestimar as leis da vida pode ser fatal, é necessário precaução. Todo cuidado é pouco, atenção e precisão. Alvo do ódio, qualquer um está sujeito. Poder do cão indestrutível que preserva o medo. Crime é um dicionário antirracional. Como princípio, a maldade paga pau do mal. Malandão demais, vai pro saco, se desperta, estar atento, duvidando, tendo receio. Ontem mesmo aquele mano estava feliz, matou um cara para entrar no tráfico de drogas. Ser respeitado, odiado, ele sempre quis. Porém quem mata morre e o desejo é foda. É, retrato intolerante, madrugada sem lei. Crocodilagem, cabeiragem, assim que me eduquei. Ritual de represária amaldiçoado. É inferno até que provem ao contrário de prontidão, sigo a pampa me valorizando. Minha imagem é minha cara, assim eu me garanto. Não criei regra nenhuma, é a natureza. Tenho atitude como minha principal defesa. Versículo primeiro, tráfico de ideias. O mano mais esperto é aquele que vive mais. Versículo segundo, tráfico de ideias. Para morrer basta estar vivo, não subestime jamais. Quantos manos se foram para nunca mais voltar? Maldita ambição, maldita lei do cão. Mas seguirão esse caminho, quantos chegaram lá? Eu não sei, peço a Deus, peço proteção. Os manos se foram para nunca mais voltar. Maldita ambição, maldita lei do cão. Mas seguirão esse caminho, quantos chegaram lá? Eu não sei, reza a Deus, peço proteção. Um baque, um impacto fatal. Um fume na sequência, um tiro na moral. Maldita droga que nada má companhia. 12 de outubro, remorso e agonia. Por outro lado, vários manos tentam sair daqui. Optarão por essa vida, por não ter pra onde ir. 24 horas no ar, na vigia, dormir, nem pensar. Uma pá de homicídios, uma pá de falsos amigos, uma pá de cara querendo estourar seus miolos. Olho pra um lado, pro outro, procuro e não vejo. Cadê? Onde é que estão os meus antigos manos? 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 palmos. Que dor no peito, o da saudade tá lotado. No passado, errei, ok, me regenerei. Pelo que fiz, paguei, e não culpo ninguém. Hoje não tenho tudo que quero, mas tenho tudo que amo. Deus, minha mãe, minha mina, meus manos. Bons motivos pra não desistir, não desanimar, continuar a lutar e ser feliz. Afinal, quem não quer ser feliz? Me diz aí, bem alto. Eu não ouvi. É, como eu imaginava. Não sou nenhum profeta, mas ciente eu tô em casa. Eu também sei que aqui eu vou morrer. Se ficar rico e abandonar, aqui tenho que me fuder. Por isso eu faço portão, pois o inferno é ilusão. Aqui se faz, aqui se paga, e a morte nem sempre é mal. O meu maior medo não é morrer, e sim conviver com a dor de ver os meus irmãos morrendo sem poder fazer nada. Consciência ex atual. Versículo primeiro, tráfico de ideias. O mano mais esperto é aquele que vive mais. Versículo segundo, tráfico de ideias. Para morrer basta estar vivo, não subestime jamais. Quantos manos se foram para nunca mais voltar? Maldita ambição, maldita lei do cão. Mas seguirão esse caminho, quantos chegaram lá? Eu não sei, rezo a Deus, peço proteção. Quantos manos se foram para nunca mais voltar? Maldita ambição, maldita lei do cão. Mas seguirão esse caminho, quantos chegaram lá? Eu não sei, reza a Deus, peço proteção. Impasse violento, ok, já foi proclamado. Nem me ligue se é mais um mano finado. Linha de fogo, mundão do cão. A morte cobre os seus erros, possa de sangue é atração. Cadê seu ferro, maluco? Deixa o entupetado. Pra pôr em dia aquela treta, aquele assunto atrasado. Beba desse veneno, se destrua. É isso que o sistema quer, todos ausentes das ruas. Em quatro cantos sem saída, solidão carcerária. O maior perre, rotina infernal que nada. Limitado à loucura, à depressão. Sonhar com a liberdade já não passa de ilusão. Periculoso aqui na cela, um simples detento. Pescando ideias, comentando, passando o tempo. Armazenando a vingança aí. Cuidado com o que deseja, pois você pode conseguir.